Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Estamos no Jovem Nerd, eu tenho monstros interiores. Aqui é o JP e a Cuca vai pegar. Aqui é o Tucano e Tarrasca é o caralho. Meu nome é Bucentauro. Aqui é o Eduardo Spore, como vocês já estão cansados de saber, Goblin não se fala, Goblin se mata. Aqui é Carlos Voltor e eu tenho Minions. E aqui é o Pablo do Papo Lendário. E se alguém tá vendo monstros por aí, o meu horário de consultório de atendimento é de segunda a quarta, eu posso fazer um preço especial pra vocês. Caraca, foi longe. Aqui é a Azaghal e eu queria saber se as barangas são monstros mitológicos. Quem dera se fossem, elas são muito reais. Olha aí! Olha o Carlos! Falou com propriedade! Eu tô investido agora, hein, caralho! Não, mano, é brincadeira. Não. Muito bem, nerds, estamos reunidos aqui para falar de monstros, dragões e todos os monstros. Sensacional, um tema muito especial. Temos aqui um convidado especial de outro podcast, Papo Lendário. Para quem não conhece, o Pablo, lá do Mitografias, veio aqui falar sobre este assunto muito legal que iremos discutir depois do e-mail. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de vez em Caneladas no Nerdcast! Vamos. E este Nerdcast é mais uma vez patrocinado pela editora Planeta de Agostinho, Azaghal. Sim, nossos amigos de longa data. Longa já. Data, vários Nerdcasts patrocinados por eles. Sempre assuntos muito nerds. Sim, né? E hoje não é exceção, vamos falar de monstros e dragões, porque eles têm uma coleção. Mais uma das coleções, a gente já falou sobre Star Wars, sobre... Eles têm uma porrada de coleções maneiras. A gente fica, inclusive, entrando no site, né, e fala, ó, vocês não querem fazer um programa sobre... Exatamente. Essa coleção, dragões e tal. Guerreiros medievais, dragões, né? Então, cá estamos. Eles têm uma coleção nova de dragões e criaturas fantásticas. Fantásticas? Ó, atenção, fãs de RPG e qualquer coisa, mitologia. Muito maneira a coleção deles. Novamente, bonecos de chumbo. Exato. Aqui. Mega detalhados. Mega, mega detalhados. Eu estou com o dragão, é o primeiro esse aqui que eu estou segurando? Não sei. Qual é você o está com o dragão basilisco. Que não é necessariamente o mesmo basilisco do Harry Potter. Porra, mas é irado. As escamas, as asas, o detalhe da pedra no chão. Porra, muito maneiro. Exato. Cara. E eles têm vários, assim, vários dragões. Tem Wyverns, tem várias criaturas. Até o Smaug, o dragão do Hobbit, Olha aí. Na coleção deles. Tem? Tem. Irado, cara. Pô, cara, é maneiro você fazer uma estante cheia desses dragõezinhos de chumbo. Fica muito maneiro, né, cara? E como é que funciona? O mesmo esquema de sempre? Mesmo esquema de sempre, assinatura. Ó, primeira edição, eles lançam a parada nas bancas e fazem assinaturas, né? Certo. Então, primeira edição custa R$7,99, preço promocional. Segunda também, preço promocional, R$19,99. E a partir da terceira edição em diante, R$29,99. É um fascículo com tudo sobre aquele dragão e outras criaturas mitológicas e a miniatura do dragãozinho de chumbo. E se você não quiser ir na banca de jornal porque você não tem tempo, porque você vai esquecer. Faz assinatura. Assinatura. E se por um acaso você não quiser mais fazer a coleção? Você para. Não tem problema. A assinatura é o seguinte, você paga de acordo com o que recebe. Eles mandam 3 fascículos de uma vez de 45 em 45 dias. Então tu pagou, vamos dizer que você pagou no cartão. Pagou, recebeu 3 fascículos. Não tá obrigatório você continuar. Você pode, eu já tenho o que eu quero, entendeu? Legal. Aí você vai, depois de 45 dias, recebe mais 3 fascículos em casa e tal, não precisa ficar catando em banca. Quem fizer assinatura ganha um brinde, é a base expositora pra você colocar os dragões. Ó. Oh. Então, pô, legal, assim, dá um plus pra quem faz assinatura. Será que tem o cemitério dos dragões? Lembra do dragão? Lembra do cemitério dos dragões? Do caverna do dragão. Caverna do dragão, sim. Você pode fazer o seu cemitério, é só botar a miniatura deitada. É, então vai lá em planetadeagostini.com.br. Lá você pode ver como é que a figura dos dragões. Tem um link aí no post também pra você clicar, pra você dar uma olhada, dar uma namorada nos dragões, pra ver o que você quer. Se você quer tudo, se você quer um ou outro, não importa. E Planeta de Agostini, a gente não precisa nem falar muito, que a galera já conhece. Não, já, né, conhece, cara? Porque os caras só trazem paradas de qualidade, muito bem recomendadas por nós do Jovem Nerd. Eles mandaram aqui uns dragõezinhos pra gente, vários muito legais. Vão aqui para a estante do Nerd Office. Entre lá, planetadeagostini.com.br. Minha vida de game, Coca-Cola Zero / Jovem Nerd, legal. Certo. Promoção, a gente já falou no Nerdcast passado. Estamos reforçando porque é foda. É muito maneira. Promoção exclusiva Coca-Cola Zero Jovem Nerd, que vai transformar a vida de um nerd em um game. Certo. É isso, cara. Transformar a tua vida num jogo de videogame. Isso é muito maneiro. Se você tiver uma vida interessante. Sim, é verdade. É isso que você tem que provar. Do dia 15 a 30 de outubro é a fase de inscrição. Ou seja, todo mundo que vai participar tem que se inscrever nesse período. Até que dia? 30 de outubro. E que dia que esse programa está sendo publicado? 22 de outubro. Então, se o cara tá ouvindo no dia da publicação, ele tem 8 dias. 8 dias. Pô, é rápido, é rápido. Olha aí, tem o link aí no post. Você entra em jovemnerd.com.br/minha-vida-de-game. É isso. Você vai entrar no hot site da promoção. E aí você vai preencher seus dados pessoais. E aí você tem que elaborar a sua vida de videogame em 3 fases. 1. O desafio, certo? Qual é o desafio da tua vida? Certo. Tem que esboçar isso em um texto legal, compreensível e criativo. Depois, descrever os personagens, vale namorada, sogra, melhor amigo, chefe. Mas tem que ser amigos e inimigos. É, exato, né? Não é só, claro. Os personagens são fulano, vilão, chefe de fase. Exatamente. Vida de game. É, vida exatamente, game. Pensa nisso. E na terceira fase, você tem que criar o desfecho da sua história. Não é, segundo algumas pessoas comentaram, a sua morte. Porra, que quando você termina o videogame, você termina vencendo a história. Então, é o desfecho da história. Então, você vai criar pequenos textos nessas 3 categorias. Seja criativo. O cara que for selecionado, cara, Coca-Cola Zero vai transformar essa história em videogame. E vai ser animal, porque eles vão botar as pessoas pra conversar com o cara, vão lá fotografar, escolher figurino. Porra, maneiríssimo, cara. Vai ser foda, cara. Agora uma pergunta. Você só pode participar uma vez? Não, não. Pode criar várias histórias. Ah, você pode... então se você tiver uma vida atribulada ou movimentada... Exato. Então, se você quiser... Uma ter... vida dupla... De dia você trabalha no escritório e à noite num cabaré, por exemplo. Caraca, que videogame vai ser esse? Mas então entra lá, jovemnerd.com.br/minha-vida-de-game. Até dia 30 de outubro, corre! E se você não quer ouvir o feedback do último Nerdcast, quer pular direto para este programa, vá para... 19 minutos e 20 e 1 segundos. Muito bem, relatório de e-mails, Slivroboto. Exato, antes de mais nada, lembrando do site muito legal, nerdtrack.com.br. Ah, é verdade. Seria Nerdtrack. Onde você colabora colocando as músicas que você identificou no Nerdcast e as melhores frases e tal, muito legal. Muitos e-mails sobre o último Nerdcast, assim, não precisa nem dizer, né? Muitos e-mails, muitos comentários, muito tudo. Falar nisso, foi engraçado que no último programa a gente não fez uma leitura de e-mail parcial, a gente não leu os e-mails, né? Aham. Uhum. E as pessoas ficaram indignadas, cara. Tá vendo? E eu achei legal, porque a gente só vê as pessoas reclamarem, né? Aham. Uhum. Ah, eu não gosto de leitura de e-mail. Exato. Mas tem a galera que gosta da leitura de e-mail e que não se manifesta. Foi muito legal. As pessoas só se manifestam pra reclamar. Não fala isso. É verdade. Teve tantos elogios, especialmente essa semana. Mas o que acontece é que foi só semana passada, porque os e-mails só estavam aquela rasgação, melação do Exato. Senhor K. Então não tinha nada a acrescentar. Eu fiz um resumo dos e-mails. A gente simples não, assim. Não vai acabar com a leitura de e-mails, é claro que você não. Pode começar a cobrar pela leitura de e-mails. Tá, sim. Você manda um e-mail por SMS. Olha só! Olha só! Você manda e paga só 49 centavos mais taxas. Ia ser excelente, hein? Que ótimo. Ia tá ser uma bom. Maneira de cobrar pelo Nerdcast, hein? Que ótimo, beleza, muito bom. Esse é um modelo de negócios, olha aí. Ipuan envia a música de Bruce Dickinson, The Alchemist. Será que é baseado no livro? Aí eu não sei. É ou não é? Estamos falando do último Nerdcast, entrevista exclusiva com o Paulo Coelho. Com o Paulo Coelho, não, com o nosso amigo Paulo Coelho, que agora a gente troca e-mails diários com o Paulo Coelho. Ele tá atrás do Sly. Tá, cara. Ele não ele esqueceu, tá, cara. Ele tá numa missão. Ele tá, ele falou, ó, eu vou atrás do cara, pode ficar tranquilo. Ele não prometeu, ele falou, ó, não tem como prometer, não mas... se anime, ele falou, não se anime, mas... Até acontecer, mas ele disse que vai insistir. Vamos ver. Rodrigo Santos encontrou a cena de O Alquimista refeita em Lego. Olha aí, clique pra ver. João Carlos Vasco enviou uma tirinha em 3D. Na verdade, ela foi modelada, ela não é 3D, não pega esse óculos verde e azul da gaveta. Sim. Com o Sly, como seria, né, a participação do Sly no Nerdcast. Ah, excelente. Ficou irado. Cara, o Eduardo Spohr tá muito bom, cara. Esse cara é muito bom, cara. Rogério Brum Hermione. Rogério Hermione também mandou a sua tirinha sobre o mesmo tema. Sly e Nerdcast. Excelente, a galera ficou empolgada. Legal, eu acho muito maneiro essas participações, cara. Não é? E nosso querido Alexander Santos manda mais um Nerd Tales. Olha só, muito também legal. Também sobre o programa passado, ficou muito legal. Agora sem canelada. Excelente. Fora isso, as ouvintes femininas exigem Nerdcast com mais presença feminina. Olha aí, as mulheres estão pedindo já de volta. 20% querendo fazer barulho. Vocês são 20%, terão 20% dos Nerdcast. Dos Nerdcast. Tá ótimo. Ouvintes masculinos perguntam se Alotone e Azaghal já assistiram Machete e Tropa de Elite 2. Machete tá em cartaz já? Não, eu acho que não. O nego tá baixando aí. Lá fora tá. Baixar a gente não... Eu não tenho disposição pra baixar, cara. Não, baixar não rola. Ainda mais filme maneiro, cara. Por mais que minha televisão seja irada... Eu não tenho saco, cara. Eu prefiro ver no cinema, cara. Sério. Mas eu não sei se tá em cartaz. Se tiver, a gente tá dando mole. Não, se tiver, essa cidade aqui não tá passando filme. Já não tem Street View aqui em Curitiba. Se não tiver passando Macete, tá foda. Mas Tropa de Elite 2 nós vimos. Isso. Está um mimimi porque a gente não fez o programa ainda. E a gente tá decidindo se vai fazer ou não. O Guga tava empolgado. O Guga veio falar comigo hoje no Messenger e ele falou que queria fazer. É, então, vamos ver se a gente arma. Não, vamos ver se vai ficar bom. Exato, né? Se não ficar bom, não vai pro ar. Muitos ouvintes sentiram falta de comentários sobre a cena no fim dos créditos de Homem de Ferro 2 no último Zona de Spoilers que a gente fez. A gente comentou que tem um easter egg que deixa a gente feliz. É, só que as pessoas acham que a gente tem que falar assim, olha, tem que... No final do filme... Aparece um martelo, cara. De quem será? Exato, né, cara? Porra, meu irmão. Ué, não é uma cena óbvia? O que, que tem pra ser comentado? Não é tão foda assim, né, cara? É, não, eu acho que a gente comentou que foi legal, que a gente viu um easter egg e achou legal no final. Exato. Né? Não tem mais nada pra comentar. O filme, quando sai o filme, é que a gente vai comentar, porra. Mas, ainda no Zona de Spoilers, pescando assunto com as porradas do Dr. Octopus, Rafael Ramírez Leite envia páginas de... HQ, onde o Oquinho conta que sofreu 86 casos de contusão traumática por impacto na cabeça. É, mas isso é um roteirista. É porque um roteirista lembrou disso, né? É, de falar isso. O resto, cara, o resto deixou passar. Falar nisso, Zona de Spoiler ficou muito legal e a gente tá sempre oferecendo Zona de Spoilers e quem sabe quando terá o próximo. Não, mas pô, a gente não precisa ter patrocínio, sei lá, claro pra fazer. Claro que precisa. Precisa? É rápido. Não, cara, mas é, precisa. Tá ótimo. Vamos lá. Último Nerdcast, Azaghal, muitos comentários, pessoas que não ouviram e não gostaram. Mas é engraçado porque foi a minoria isso, né? É. Eu achei que ia ser uma avalanche, cara. Eu achei que ia ser um dia daqueles. E o Paulo Coelho falou assim, olha, eu quero bater o recorde de trollagem do Jovem Nerd. É, mas eu, cara, eu fiquei espantado porque todo Nerdcast é igual, né? Você tem lá os primeiros 10% dos comentários que é primeiro, não vi a hora, agora começou a sexta-feira, eu adoro Nerdcast, tem potencial, são 10% inicial. Depois vem os 20%, de 20 a 30%, que reclamam do tema, né? Falar, vocês não são mais os mesmos, tema de merda, não ouvi, não gostei, Nerdcast já acabou. Exato. Né? Essa trollagem sem sentido de pessoas que não, nem ouviram o programa. É, 20% não, que tem que ser ignorado. E aí, depois disso, que ouve. Vem a galera que escuta o Nerdcast e que opina depois de ter escutado o programa. Aí é válido. Exato. E pra nossa surpresa, a maioria esmagadora de comentários que tem relevância gostaram do programa. É, muito, muito não legal. Que, assim, não foi surpreendente as pessoas terem gostado do programa, que a gente gostou e fez com um carinho de sempre. Mas foi surpreendente, assim, a gente esperava que tivesse muito mais esses 20, 30%, a gente achou que os caras iam fazer aquele barulho inacreditável que o troll faz. Mas não, eles acabaram se calando, né, cara? Não sei se foi magia do Paulo Coelho, o que foi? Mas os trolls, eles não tiveram tanta força. Exato. Acho que foi legal isso, ver que muita gente que gostou do programa, porque já era fã do Paulo Coelho, já tinha lido os livros, e muita gente que não tinha opinião formada sobre Paulo Coelho, exato, ouvia todo mundo falar mal e não sabia por quê, e perceberam que o cara é gente boa, independente de gostar do livro dele ou não. Exato, com certeza. É? E o primeiro e-mail é do Flávio Furlan, 32 anos, analista de sistemas de São Paulo SP. Confesso que pensei que seria um daqueles episódios chatos. Olha aí, foi uma estatística isso, a galera que chegou achando que ia ser chato, que foram muitos poucos, o que ele falou, entre aspas. Pois não gosto de Paulo Coelho nem de seus livros. Minha crítica a ele não se refere ao seu sucesso, imortalidade ou literatura, mas porque ele e suas crenças não são compatíveis com as minhas crenças. Ok. Perfeito. Deixando de lado as minhas críticas e focando em sua figura, decidi ouvir o episódio antes de digitar qualquer crítica. Para minha surpresa, foi um dos episódios mais legais. O que me chamou a atenção foi que ele estava completamente à vontade. Parecia até que fazia parte do quadro de integrantes fixos do Nerdcast. O Paulo Coelho ganhou muitos pontos comigo por sua simpatia e bom humor. Conhecia a vergonha alheia. Hoje conheci o orgulho alheio. Olha aí. Que legal. Eu não faço parte do Jovem Nerd e Companhia, mas acompanho sua trajetória e sinto muito orgulho pelos seus feitos. Considero-me parte disso, mesmo sendo somente um ouvinte. Hoje tenho orgulho de dizer que o JN foi procurado pelo Paulo Coelho. Cara, você faz parte disto sim, sendo um ouvinte. Sim. Mandando e-mails e opinando. É muito legal. Todos fazem parte. A parte não remunerada. Para fins legais. Para fins legais e de litígio, a parte não remunerada. Tá certo. Fefa sem idade, São Caetano do Sul, São Paulo, deve ser véia. Não, que isso? Mulher quando não bota idade. Balzaquiou já. Meio que esqueceu, meio que esqueceu. Não esqueceu, não. Não esqueceu, não. Confesso que torci o nariz quando vi o tema do Nerdcast. Olha aí. Nunca me interessei por Paulo Coelho, pois apesar de adorar ler, nenhum dos livros dele nunca me chamou a atenção. Simplesmente não faz o meu estilo. Mas comecei a ouvir mesmo assim. História de milhares de ouvintes. É incrível, né, cara? Isso é muito legal, assim, perceber que a galera, por confiar no nosso trabalho, se deu a oportunidade de ouvir um programa que ela não ouviria. Exato, não foi legal? É, o cara, pô, Nerdcasts são legais, vamos dar uma chance. Isso é um puta elogio. É, com certeza. Não é? Com certeza. Porra. O cara tá mostrando pra gente a confiança que ele tem na gente. Muito legal, cara. Muito obrigado, galera. Aí a Fefa, Balzaquiana, sem idade, continua. Porra, Balzaquiana é véia? Não sei, cara. Balzaquiana já começa a meter idade. Né? Olha, seria hipocrisia da minha parte falar que virei fã dele. Não, eu não virei. Os livros dele continuam não me interessando. Mas tenho que dizer que passei a ver o cara com outros olhos. Antes eu pensava que ele deveria ser mais um daqueles autores famosos de nariz empinado que só se importam em vender mais e mais. Mas agora eu vejo que ele é uma figura bem descontraída e que merece o sucesso que faz. Muito legal. Né? Não? Legal, excelente. Mais missão cumprida. É, exatamente. Rafael Calmeto, sem idade, sem cidade. Cara, não costumo comentar, mas imaginei que dessa vez o pessoal desceria o pau. Tenho 20 anos e leio desde 14 por vontade própria. E um dos olha o Slave Robot aí. E um dos que reprogramar o Slave Robot. Por quê? Que ele colocou aqui, ó. Rafael Calmeto, sem idade, sem cidade. Ah. Aí na segunda linha, tenho 20 anos. Porra, Slave Porra, Roboto. Porra, Slave Roboto. É verdade. Caraca. Tá, tendo que ser reprogramada essa porra. Puta merda, o que é isso? Um dos responsáveis por isso, por ele ler desde 14 anos, é Paulo Coelho. Com seus livros absolutamente bem escritos, não estou brincando, e com mensagens muito importantes. Foram os primeiros livros que comprei junto com Harry Potter e afins. Ok. Hoje leio Ulisses, O Nome da Rosa, e não desqualifico nenhum deles. As pessoas que criticam nunca leram nada dele, isso realmente acontece em grande parte dos casos, ou simplesmente são frustrados que precisam atacar alguém. Tem gente que trata a literatura como partido político, é lamentável. Mas é aquilo que a gente falou, goste ou não goste. É, cara, a questão é, pra você ter uma opinião, você tem que conhecer. É verdade. E aí o cara vai falar, ah, mas você no Nerdcast Star Trek falou que não viu e não gostou. É. Mas eu vi. Por isso que eu pude falar que não vi. Eu acho legal a gente começar falando sobre o monstro mais popular de tudo. Godzilla. Não, não. Eu quero falar dos dragões. Por que o dragão é tão popular, cara. Ele... Mas o Godzilla não é dragão, mas o Godzuki era. Godzuki? Claro. Ele era... tinha asinha de dragãozinho. Não tinha? E cuspia, tinha. Tinha. Ele voava em volta do Godzilla. E ficava soltando breath, né? Fazia pau. O Godzilla. Mas não saía, né? Não chegava a sair fogo. Não saía, porque ele era filhote ainda. Era um filhote do Godzilla? Era o irmão mais novo, eu acho. Quando saiu o filme Godzilla, aquela merda com o Ferris Bueller, tava aqui nos Estados Unidos de férias. E aí eu tava ouvindo o rádio, o programa daquele Howard Stern, e os caras estavam falando sobre o Godzilla, e entrou um desses ligações de ouvinte, o cara era japonês. Putaço! O cara não falava inglês direito, o cara começou a mandar Godzilla Man! Godzilla Man! No, no children! No children! Godzilla que Man! Isso? Godzilla no filme bota porrada de ovo lá no ginásio do Nick, né? Tava puto, cara, que tinha feito já o Godzilla é hermafrodita, sei lá que coisa. Sobre os dragões, uma teoria que eu tenho. Imagina um cara desse, da Idade Média, qualquer coisa, que visse um fóssil, sei lá, de um dinossauro, uma porra dessa, podia fantasiar em cima de um bicho desse, assim. Mas isso acontecia. A gente não sabe, né? Não, cara? Não. Não, essa é uma das versões que se tem pra explicar o mito do dragão. A outra teoria é de que os dragões são, na verdade, extraterrestres, né? São UFOs, são naves interplanetárias. Aí tu falou que não é 3D, cara. Baixou o 3D. Ele tem em todas as mitologias tem dragão. Aí Neguinho olhava pro céu, via uma nave com asa e soltando rastro de fogo do caminho dela, Nego começou a associar um monstro. Pô, né? Mas aí esse dragão tinha comido um cozido, né, cara? Voador pra dragão tem uma diferença, cara. Mas isso aí, essa teoria que a gente não sabe se é verdade. É uma teoria, embora possa ser até realista, mas isso foi reforçado quando eu visitei em Nova York o Museu lá de História Natural. Tem uma imagem do mamute, e na parada do mamute, no esqueleto do mamute, tá dizendo lá na plaquinha que foi dali que surgiu, segundo o museu, né, segundo a plaquinha, dali que tinha surgido o mito do ciclope, o cíclope, sei lá, que o cara via um buraco na cabeça, né, que era o lugar da parada, e achava que era um olho único, sei lá, uma porra dessa. Que é da tromba? Um buraco? Isso. Isso é um fato que tava no museu. Cara, isso acontece, os fósseis de dinossauro, eles foram encontrados durante a história e eles alimentaram as lendas, sim, dos dragões. Tanto que tinha um cara chamado... O cara é famoso... Athanasius Kircher, o jesuíta acadêmico, e publicou em 1664 um livro chamado Mundos Subterrâneos, que o cara analisava os fósseis como sendo prova que os dragões eram verdadeiros. E o cara contava o conto de um caçador de dragões que matou um dragão perto da vila na Suíça, onde eles encontraram um fóssil, e aí descrevia os hábitos dos dragões que viviam em cavernas subterrâneas e tal. Então isso tá na literatura, cara, isso existe, os caras realmente achavam, porque ninguém sabia o que era dinossauro, ninguém tinha ideia que porra era essa. Mas isso que você tá falando tem que ser observado à luz da historiografia, né, porque era comum nessa época também, era um estilo literário pra até dizer que a sua ficção, não tô dizendo que era ficção, não sei, não, se essa parada que você tá falando era verdade, você falar, eu estive lá, eu vi, na verdade não era necessariamente o cara que estava lá ou viu, é um estilo literário que tinha na época, inclusive muito usado pelo Marco Polo também, que foi muito desacreditado tudo, mas era um estilo, ele passava pelos desertos, ele ouvia as lendas dos fantasmas e falava, não, eu vi fantasma, e não era que o cara tinha visto, era um estilo literário que hoje em dia muitas vezes é confundido, isso se entende pela historiografia também, entendeu? Esse estilo literário é conhecido como caô. A história do 300 de Esparta é toda assim, né? É no estilo... tudo que é um caô, não? Um caô, exato. É no estilo eu vi, mas não viu porra nenhuma. E fantasiou. E como não existe outra fonte histórica sobre os 300, foi a única que ficou. Vira uma lenda, né? Você não pode comprovar a história através de uma fonte só. Por isso que vira meio que uma lenda, né? Parece... Aquela famosa frase que história não são fatos, são versões, né, cara? É. Pra tu ter uma ideia, o pai da história, o Heródoto, o cara é o cara mais caoseiro do então, mundo. Então, exato. Eu vi uma vez um programa do Discovery Channel que abordava essa parada do mito do dragão em várias civilizações. Isso, maneiríssimo. No final ele era meio fantasioso, né? Os caras simulavam como seria realmente encontrar um dragão e tal. É, isso é a parte boba do negócio. A parte legal é que eles ficam explorando as culturas e meio que destrinchando os mitos de cada cultura, né? Não falaram da questão dos OVNIs. Não falaram. já pode desacreditar o programa. Fala do dragão chinês. É, que eu acho que é uma grande diferença, que o dragão na China, ele era considerado bom. Eu já conheço o dragão japonês, que era o diabo. Caralho, até fazendo crochê na sala, não é isso? É, tu sabe que o dragão na China significa vitalidade, e como qualquer coisa na China, significa sorte também, né? Tudo na China é sorte. Vocês sabem que existe um dragão brasileiro, né? Existe? É o Boitatá. O Boitatá? É um dragão que cospe fogo, porra. É, o Boitatá é língua de fogo, né? É uma cobra, né? Não é um boi? Peraí, o Boitatá é uma cobra. É isso aí. Porque a cobra comeu um boi, cara. Aí, Deathcast é sempre um aprendizado pro Azaghal, né? Porra. Boitatá é uma cobra. Só que o Boitatá tem a ver com o fogo fato dos pântanos, não tem a ver com... Daí eles achavam que era uma serpente lá, sei lá o que que era, mas não é bem um dragão. E a palavra Boitatá também vem do Tupi-Guarani. É, não é boi. Ah. É Boitatá, tudo junto. Ah, rapaz. Eu já quero Boitatá. Ele tinha no pescoço um sininho balançando escrito Tatá. Não confunda com o boi da cara preta, né? Que deve ser um bode, né? O boi da cara preta, eu tinha medo. Pô, mas a Cuca era muito mais assustadora que o boi da cara preta. A Cuca, caralho, nosso dragão. É verdade. A Cuca... Matou a charada, cara. A Cuca, ela era completamente assustadora, cara, porque era um réptil de barriga colorida, né? E de franjinha, né? Que é pior, pô. Era loira oxigenada, né? Loira de farmácia. De franjinha, como citado. E se tirasse a máscara, Angela Ho-Ho, cara. Agora, sem querer cortar a alegria de vocês, a Cuca no folclore não tem essa imagem de réptil, pois não. É. O que é uma pena. Seria melhor que se tivesse. Muito boa. Essa versão de réptil é a versão da televisão só. A Cuca era uma bruxa. Humana mesmo? Ela acaba se transformando em animais. Acaba se transformando em várias formas pra poder... Ah, ela era uma animaga. Por aí. A mitologia dos dragões precede a ciência, a paleontologia, precede até a descoberta de fósseis. É muito antigo, é bíblico até, né? A presença dos dragões está em todas as culturas mais antigas. Vamos combinar que tem lagarto em tudo quanto é lugar? Tem tudo que é lugar, é verdade, tudo bem. Mas é engraçado, da onde que o lagarto ganhou asa e soltou fogo, né? Por exemplo... Não, tem lagarto com asa? Que lagarto com asa? Aqueles debaixo da coisa que nem esquilo? Ah, que tem membrana. Tá, no episódio dos Simpsons tem, né? Não, mas acho que tem sim, tem um rap. Tipo que tem uma membrana, assim. Ele tem uma membrana e ele pula e vem caindo lentamente, né? Mas é engraçado que, por exemplo, o dragão chinês, não o picolé, mas... Puta merda. Tem que ter um rodapé aí pra quem não é do Rio, né, pô? É. Pô, uma vez eu tava com a galera, depois de jogar RPG, mas nos nerds na rua, né, cara? Aí a gente tava jogando pra caramba, não sei o que, em Ipanema, na casa dos amigos imaginários. A gente saiu pra comprar um negócio e veio maluca. Olha o dragão chinês, nego, se jogou no chão. Rola saving throw. Jogou pro lado. O dragão chinês é a marca de sorvete carioca. Nossa, que o nego vendia muito na praia, né? Ó, o dragão chinês! Mas o dragão chinês mitológico não tem asas, né? Não. E é inteligente, né? Assim. E é uma cobra, né? Bem comprida. É. Tipo uma mega cobra. Tem um bigodão. Tem um belo bigode. Como todo chinês, né, cara? Que se preza. Na verdade, o dragão chinês é uma coleção de vários animais diferentes, né? Ele acaba pegando como se fossem as características melhores dos animais da China, juntando aquilo no dragão. Mas ele fala também, né? Também. O fato dele ser representado falando é porque existe um réptil na China, eu não sei qual, mas era um lagarto grande, que conseguia imitar sons de animais. Papagaio ou réptil, né? Ele usava isso pra caçar ou pra espantar predadores, essas coisas. E daí que veio que o dragão poderia falar, porque, sabe, o dragão, esse lagartão, falava, né, de certa forma. Quais são os animais que o dragão chinês... Isso depende muito da versão. Ele tem as garras são de, se não me engano, são de tigre, a cabeça, se não me engano, é de camelo. De camelo? Tem a camelo. Pois é. A lógica chinesa é completamente diferente da nossa lógica. Ah, é tudo ao contrário, né, completamente cara? Diferente. Então não dá pra gente poder não associar. Vai... Não, não dá. Não vai muito longe, né? A lógica portuguesa também é bem diferente da nossa. Eu achei aqui um texto falando que é olho de tigre, corpo de serpente, pata de águia, chifre de veado, orelha de boi e bigode de carpa. Olha só, tem tudo aí. Eu arrisco dizer corpo de serpente é porque a serpente no Oriente é um dos animais, ou provavelmente o animal mais importante que tem. Tanto é que aquela serpente que protege o Buda, né, quando ele tá chuva. Porque a serpente, ela, como ela troca a pele, ela representa essa ideia da morte, renascimento, da eternidade. Já pra gente, a serpente é maligna, né? Engraçado. Exato. Vem da Bíblia, né, cara? O Pablo falou um negócio interessante no podcast dele. Existe uma progressão de representação de divindades, né? As divindades eram todos animais. E depois foram se antropomorfizando. Como é que é? Antropomorfizando. Não, quase isso. Ou antropo... Ih, caraca. Antropomorfando. Foram. Antropomorfando. Antropomorfando. É, não é hora de morfar? Tá, no começo, os deuses iniciais eram, na sua maioria, animais. Né? Isso daí é muito claro na mitologia egípcia. Né? As primeiras representações divinas eram de animais mesmo. Uh-huh. E daí depois passaram a ser meio homens, meio animais, pra depois serem só humanas. Os fósseis de dinossauro começaram a ser mais estudados, com vistos com outros olhos, né? Os olhos científicos. Mais tarde, no século XVIII, o cara chamado George Cuvier, naturalista, zoologista famoso, provou a teoria da extinção. Ninguém sabia que o animal podia ser extinto. Ele começou a examinar os ossos, os fósseis, comparar com os animais viventes. Ele falou, cara, isso aqui é um animal que não existe mais. E aí começa, né? Um cara vai puxando o outro, né? O Richard Owen, o cara que cunhou o termo dinossauro baseado nos estudos do Cuvier, né? Todo mundo sabe, né? Grego, Deinos, que é o poderoso, terrível, e Sauros, lagarto, né? Então, poderoso, terrível, lagarto. E aí, é isso, cara. Em 1842, os dragões deixaram de... Dominar a Terra. Os dragões deram espaço aos dinossauros. E a lenda, né, ficou mais mitológica do que real, né? Que as pessoas realmente até acreditavam, né? Naquelas ossadas. Eu tenho pra mim que alguns desses monges, é só de sacanagem, eles pegavam vários fósseis, vários esqueletos e montavam uns bichos dragões estranhos, cara. Porque eu vou te falar, eu tive uma vez num mosteiro em Praga, porra, cara, que tem tudo isso. Tem criatura mitológica, parada sinistra. Graça, cara, os esqueletos todos lá. Esqueletos de criaturas mitológicas, é isso? Tem, é. Que irado. Bizarra a parada. Com certeza eles faziam isso de, sei lá, de... Ter um cientista hobby. Maluco entre eles lá, que o cara resolveu fazer o... Ah, mas os cientistas eram eles na época, né? Não, cientista maluco entre os monges. Essa teoria do Eduardo não é tão viajante assim, porque uma coisa é você ver o fóssil mesmo e não entender o que é, imaginar que é qualquer coisa, outra coisa é você começar a fantasiar. E a fantasia do dragão tem muito a ver com o medo do desconhecido e tem muito a ver com aquilo que a gente reprime de valores próprios. Então a gente muitas vezes junta as coisas que a gente não conhece, junta as coisas que a gente tem medo, traz muito essa força do primitivo, não é à toa que são répteis, né? Que os répteis são os animais mais primitivos que a gente tem contato. Então junta tudo isso, você daí cria a fantasia do dragão. Se você vê o fóssil do dinossauro, ele pode ter a forma que você quiser. É verdade. Ah, sim, é verdade. Você pode preencher aquilo com pena, com escama, com pelo, com o que você quiser. Porque que é especificamente escama, né? Isso daí tem muito a ver com essas representações do que é primitivo na gente. Mas, ô Pablo, com isso tudo, tu tá querendo dizer que a minha teoria do OVNI não é viajante, então? É viajante. Isso. Infelizmente, sim. Você vê que a ciência, às vezes, é bem espírito de porco, né, cara? O quê? Porque tinha aí, todo mundo acreditava que podiam ter dragões e figuras e tal. Aí você disse, não é nada disso, são só criaturas gigantes que morreram. O que que a ciência ganha com isso, cara? Trouxe os dinossauros de volta? Não trouxe. Tá fazendo alguma diferença pra vida de alguém essa porra, de saber que é dinossauro ou não? Não tá. Era melhor ter rolado o dragão, cara. Você preferia manter a gente talvez tivesse mais medo por ter uma ameaça presente sempre, né? Uhum. Talvez o planeta tivesse até melhor, cara. Olha só, que ótimo. Os dragões vão voltar. Eu não sei se eles vão voltar. As águas-vivas é que estão vindo com tudo, cara. Ah, é. A gente viu um documentário de apavorar, cara. As águas-vivas, cara, você pode considerá-las monstros. Uhum. Monstros pré-históricos. Sem cérebro. Sério? É uma chapeleta gigante, vem nadando e te mata, cara. E elas não têm cérebro, cara. Não tem, não tem. Tem olhos e não tem cérebro. É um bicho sinistro. A gente viu um documentário outro dia no Discovery Channel, cara. Tá tendo uma infestação dessa merda no mundo que nego não sabe onde vai parar, cara. Não, não. Já tá aí o próximo tema de um filme. A parada é monstruosa mesmo, cara. Tem sei lá quantos bilhões só no mar do Japão ali. 20 bilhões. E os caras, os pescadores começaram a matar essa porra, né? Subir a rede só água-viva, né? Peixes que entram em contato com a água-viva estão envenenados, né? E não podem ser consumidos. Se liga, sabe que o único animal imortal é um tipo de água-viva, né? Chama Turritopsis nutricula. Ah. É verdade, ele é tipo o Benjamin Button das águas-vivas. É verdade. Vocês vão ficar me tirando, velho. Aquilo que tem trouxa não, brother. Benjamin Button das águas-vivas. A parada é o seguinte, o ciclo de vida dela, ela vai chegando à maturidade sexual. Quando ela chega no ápice, ela começa a retroagir. Ela volta ao estado de pólipo. Quando ele chega ao estado mais novo, assim, que ela pode chegar, ela começa a ficar mais velha de novo. Que isso? Ela não morre sozinha. Não, só morre de morte matada. Só se o trapizão vai chegar e pisar nela. Cara, mas essa água-viva japonesa aí, cara, é sinistra, porque quando ela vê que vai morrer, tá em perigo, ela solta lá os ovos delas e esperma e tudo na água. Esperma não. Esperma, irmão. Não, esperma não. Ela começa a tocar. Ué? Espermatozoide. O quê? Não solta esperma na água, cara. Aí sim seria um terror foda, cara. Ai, cara. É, mas não é o... Caraca, esse é um terror pornô, praia, cara. A praia no Japão, todo de break, cara, né? Mas não é esse o termo, cara. Por isso cacete. Que surge um monte de monstro do Japão e sai destruindo a cidade. Sabe por quê? Cada água-viva dessa porra que você mata, ela consegue reproduzir mais 1000. Caralho, é a hidra mesmo, né? Direto. É a hidra, maluco. Então não dá pra matar o bicho, cara. Então você mata uma, joga esperma pra... Ela agride o cara que matou ela, esporra na cara do cara. Se isso já não fosse suficiente, eu achava que era tudo a mesma merda. Se isso não fosse suficiente, ela ainda solta mais 1000, cara. Você tá imaginando aquela água viva de praia que você se queima, não sei o que ela. Não, meu irmão. 200 quilos de água viva. Escroto, é. 200 quilos, cara. É um bicho muito escroto, muito gigante, cara. É maior que um ser humano essa porra. Caraca, eu vi umas fotos aqui, o bicho é sinistro mesmo, velho. Parece o Toad, né? Toad marinho. É, cara, parece o Toad. Toad do Mario Bros, pode crer. Meu dragão preferido, sabe qual é? Granamir. Granamir era irado. Granamir. Com aquele capacetão da Segunda Guerra Mundial. Isso aí. Que dragão é esse? Do He-Man. Do He-Man. Outro fodástico, pelo menos o nome era foda, era Vermitrax. Lembra desse? Caraca, parece o nome de vermífugo. Parece mesmo. Qual era esse? Aquele filme da Disney. Tinha o cara que fazia uma lança, forjava uma lança que ficava na corredeira. E aí depois ele fazia um escudo com as escamas. Ah, isso é normal. Fazer escudo com escamas. É padrão, padrão. Que o mago luta na montanha com o dragão. Ok. Uma vez eu joguei RPG, eu não era mestre da parte do grupo, mas surgiu um dragão da Boticário e ele tinha Breath de Cachemir Bouquet. Oh, caralho. Aí não, cara, aí não. Era muito escuro. E muita gente não passou no 100 versus Poison do Cashmere Bouquet, cara. Deu uma alergia desgraçada, né, galera? Ah, o nome do filme é Dragão e o Feiticeiro. Valeu. Mas o dragão mesmo, pra valer, o rei dos dragões, é o Tiamat, né? É, o Tiamat é o cara que ficou aquela imagem do dragão foda, né? De 5 cabeças e... Que, ironicamente, vem da mitologia persa e é uma dragoa. É a mãe dos dragões. É uma dragoa. Na história da Dragonlance, dos livros dragonlenses, ela é uma entidade feminina com o nome de Taquizes. Taquizes, deusa do mal. A Taquizes usa a forma do Tiamat, né? Isso. Uma das formas que ela usa. Mas a forma do dragão de 5, 7 cabeças. 5? Sim, são cinco, né? Cinco dragões do D&D, né? Dos maus, né? Vermelho, preto, branco, azul e verde. São os dragões evil, né? Essa parada é interessante, porque a mitologia do D&D, ela foi pegar muita coisa da mitologia suméria e babilônica. Então, um dos dragões, o dragão maligno, que era que representava que era mau, era a Tiamat, né? E o dragão bom era também um deus sumério, Bahamut, que é o dragão de platina, né? Que representava as duas forças. As primeiras versões do Dungeons and Dragons tinha isso mesmo, maneiríssimo. Tiamat era aquela força... Ele não era mau, né? Ele era simplesmente, vou avassalar qualquer coisa que esteja na minha frente, seja vingador, aí você tá falando heróis, do Tiamat do Caveira do Dragão, exato. É. Ele tava completamente alheio a qualquer disputa que havia ali naquele mundo, né? O Tiamat do D&D, ele, originalmente, ele guarda a entrada pro primeiro nível do inferno. Se você é um dragão de cinco cabeças, você já tem tanto problema interno que você tá pouco se fudendo pro mundo, cara. Eu quero falar de um monstro famosíssimo que só nerd que é nerd conhece. Eduardo Spohr. Eduardo Spohr? Caralho! Não. Tudo bem que você já desvendou que o porquê era ele, né, que tava fazendo as paradas, mas aí também tinha sacanagem, né, cara? Monstro flatulento. Agora ele passou dos limites. Eu mesmo quero ter olheiras, mas não é pra tanto, né, cara? Não, eu tô chamando a atenção dele. Pô, só amizade. Só amizade. Entendeu? Vou à categoria épica agora. Eu quero falar de Cthulhu. O monstro, caraca, maldito. Eu quero pronunciar essa porra, esse nome tão bem pronunciado que não sai nada mais, né, cara? Cthulhu. Cara, é difícil pronunciar a porra desse nome. Você pode falar Cthulhu, cara. Cthulhu. Cthulhu. Mas fica ridículo. Cthulhu. Vamos falar Cthulhu. É o monstro. Pode falar Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu. Ô, Eduardo Spohr, o monstro Cthulhu. Qual é a pronúncia certa? Qual é a pronúncia certa dessa porra? Cara, olha só como é que se escreve. C-T-H-U-L-H-U. Como é que se fala isso, porra? Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu. Ninguém sabe. Tem um videozinho, Calls for Cthulhu, que é uma paródia do Cthulhu, que ele atende telefonema como se fosse um talk show. E tem um cara que pergunta, olha, como é que pronuncia o seu nome? Daí ele pergunta, você tem nove línguas? Você vem de um universo pandimensional, então nem se preocupe em querer falar meu nome, que você não vai conseguir. Excelente. Fale desse monstro famoso. Na verdade, o que eu posso falar é que a gente tem que ver a luz do universo do Lovecraft, né? O Lovecraft, quem não conhece, é um dos maiores autores aí, pulp de terror que teve, e ele criou toda uma mitologia, né? Antes de Tolkien, né? Antes desses caras todos, né? Só que sobre mitologia de terror. E aí tinha vários monstros, inclusive, que vinham do espaço, tudo, aquela parada toda. É bem louco. A parada é muito boa, assim. Tem que fazer um Nerdcast inteiro sobre o Lovecraft. E o Cthulhu é o principal monstro aí da mitologia do Lovecraft. É tipo uma lula gigantesca que vive no fundo do mar. E a imagem é bizarra. Porque do Lovecraft é bizarro. Mas é bizarro justamente pra causar um terror, uma parada que você não consegue imaginar. Que é até uma coisa interessante, né? Assim, essa parada que a gente falou do dragão. O dragão, ele, na verdade, é uma mistura de várias coisas que existem. Asa de, sei lá, morcego, coisa de serpente, tudo, né? Então, é difícil a gente imaginar realmente uma coisa que não existe, né? Uma figura que não existe. Uhum. O Lovecraft tenta fazer um pouco isso. É, na verdade, é básico na criação do monstro, né? Em vez de criar algo que não existe, né? A gente vai adaptando e misturando, né? Coisas que existem no mundo e vai extrapolando isso, né? Não é que seja básico, é que não existe outra forma de você criar, né? Como é que você só pode... Você não entende uma coisa que você não consegue compreender. Então, você tem que misturar as coisas, né? E ele tenta fazer isso de forma mais original possível, sabe? É legal. Tem várias histórias ou ele só tem o Call of Cthulhu lá? Lovecraft, assim como o Robert E. Howard, são dessa geração, né? Dos pulps, né? Assim como a gente tem os blogs, tudo, nessa época a galera se expressava, a galera da baixa literatura, como eram chamadas, se expressava através das revistas pulp, né? São aquelas revistas que tem aquele papel ruim, sabe? É, sim. Da sim. Década de 20 até década de 50, por aí, né, cara? E aí ele tem vários contos. Basicamente, ele é um escritor de contos, por causa que ele escrevia contos pra essa revista. Então, nesses contos, ele criou a mitologia própria. Foi muito maneiro que ele pegou coisas da mitologia suméria, mudou os nomes. É genial, assim, cara. É muito maneiro. Depois foi gerando vários filhotes, né? Mas é, o que o Jovem Nerd tá querendo saber é o seguinte: o que fazia o Cthulhu? É, exatamente. Cthulhu basicamente era um monstro tão sinistro que ele não fazia nada, ele era adorado, sacou? Ele era adorado e os cultistas dele, os feiticeiros, eles convocavam deuses menores e aí faziam algo, sei lá, destruíam tudo, basicamente isso. Né? Mas é aí que é a parada, cara. Os monstros do Lovecraft, eles não são muito... É o terror mais interior, então não tem tanta aquela coisa, até tem aquelas histórias que chega um monstro, destrói as fazendas, mas é mais interior. Então tem um conto famoso dele, esqueci o nome, acho que é das Montanhas da Loucura, se eu não me engano, que o cara vai pra Antártida e ele descobre uma cidade perdida lá, né, que é uma cidade de anos e milênios e séculos atrás. Vai descendo as paradas, tudo aí, caralho, quando ele vê o pedaço do bicho, ele sai correndo e fica perturbadaço, fica a vida inteira maluco, fazendo terapia e tal. Então é um troço assim, é mais próximo ao real, né? Se você visse hoje, por exemplo, no filme é muito comum, você vê um monstro e depois amanhã tá tranquilo, trabalhando, né? Mas se você visse um monstro, você ia ficar abalado. Então é sobre isso que o Lovecraft é mais um terror psicológico, sacou? Uhum. Eu vi o carnaval que eu fiquei aterrorizado. O camarada meu levou um monstro pro quarto dele, velho. Teve uma época, uma edição da revista Heavy Metal, toda baseada no Lovecraft, que foi toda desenhada. O Moebius desenhou uma história muito boa também. Mas o que eu quero saber é o seguinte, né? Cthulhu. O que que faz o Cthulhu? Ele não faz nada? É mais um desses caras de ameaça, ó, não mexe com o Cthulhu é foda. E aí, não, boa, o Cthulhu é foda, e ninguém... É isso? É só isso? O cara não tem um tentáculo venenoso, nada? Ah, ele tem lá, mas se você pensa, mas se você fosse um deus, você ia fazer uma coisa? Se eu fosse um deus... Não. Caralho, você não me conhece. Cara, agora, você não me conhece, cara. E histórias não são muito sobre o Cthulhu monstro, porque é aí que tá o barato do terror, é você não explorar, mostrar menos possível. As histórias são mais sobre os seres humanos adorando os monstros, falam de feitiçaria, de bruxaria, falam de caras que conseguiram vislumbrar um pouco isso, ficaram malucos, é mais ou menos isso, né? Porque é isso que é o terror mesmo, cara, essa que é a parada. O nego não sabe de nada e é a parada meio assim, né? Fica melhor o terror, né, o mistério. Eu não gosto mais do Cthulhu, então. Eu acho o dragão de Komodo mais aterrorizante. Eu nunca tive opinião formada do Cthulhu. E pra mim ele agora não passa de um merda gordão que não consegue se mexer. É tipo um bojo. É tipo um jaba que não faz nada. Lula por Lula é melhor o Kraken, então, porra. Pô, bem melhor. Que pelo menos age, né, mano? Muita coisa do que a gente imagina sobre monstro ou fantasia, sobre monstro, né? Porque a única coisa que pode fazer é sobre monstro é fantasiar. Olha lá. Não afirme isso, cara. Na calada da noite, muito monstro pode atormentar, cara. Mas aí você vai estar fantasiando também. Não, às vezes não. Às vezes você vai estar fantasiando e quando você acordar, aí sim você vai estar com o monstro. E às vezes o monstro da calada da noite pode estar fantasiado também. O que é o maior perigo de todos, que é que tu vai ver o Cthulhu, meu irmão. Pior ainda se você facilitar a reprodução do monstro, né, brother? Aí meu Deus. Mas muito disso tem a ver com a projeção dos nossos medos, né? A forma como o monstro vai tomar forma, com o que o monstro vai ter, tem muito a ver com aquilo que a gente mais teme. Diferentes monstros das diferentes culturas vão sempre mostrar diferentes versões dos nossos medos. Muito do que o mito do herói traz é essa questão da gente ter que lutar contra o dragão, lutar contra o monstro, porque depois a gente vai ter a nossa recompensa. Uhum. E tem um psicólogo, agora me fugiu o nome dele, que ele traz justamente o contrário, que às vezes o dragão, ele não tem que matar o dragão, às vezes você tem que transformar o dragão no seu aliado, pra você conseguir chegar até onde você quer, que é o que aconteceu com o Shrek, por exemplo. É, normalmente acontece isso, né? Você tem que ficar amigo do dragão pra poder pegar a amiga gostosa. Caralho! Esse é o Caquinho! Esse é o nosso amigo, Carlos Volta. Ai, caceta. Tava pensando em criaturas e monstros brasileiros, né? Assim, tem a Cuca, né? Que não é monstro mais. E tem o Boitatá. Mas a questão é, tem algum outro monstro? Assim, mula sem cabeça é monstro ou é só um cavalo desesperado? Não, porra. Ou uma mula, no caso. Conta não, cara. Você não é monstro, porra. Pô, mula sem cabeça não é monstro? Ah, porra nenhuma, cara. É uma aberração, né, cara? Acho que existe uma certa diferença entre monstro e aberração, né? O folclore brasileiro não é tão regado de monstros grandes como os outros. O folclore brasileiro é fraco. É fraco, né, cara? Eu não sei se já tava tudo gasto, já tava tudo usado, quem inventou folclore não tinha mais o que criar. É bem fraco, né, cara? Eu não vou defender, não é que seja fraco, ele é mal difundido. Eu tenho um bestiário aqui do Desafio dos Bandeirantes, cara, tem monstro pra caramba e monstro bizarro, cara. Então me solta um aí, sem ser Saci Pererê, essas paradas. Peraí. Mão pelada. Ah, olha isso, cara. Ah, mão pelada, cara. Mão pelada, ah, minha... Já ouviu falar no mão peludo. Ah, posso mandar outra? Minhocão. Puta que pariu, cara. Tu tá vendo o bestiário, né, do Bandeirante, não? Tu tá vendo algum catálogo de filme de sacanagem aí, cara? Não, vou te falar. Não, tá aqui, ó, JP. Olha, outra aqui, ó. Homem-cavalo. Olha aí, cara. Não tem monstro. É reciclagem do centauro, né? Essa só que a parte de baixo é de homem e a de cima que é de cavalo. Criaturas terríveis. Não, mas a mula sem cabeça tem uma coisa mais estranha ainda, que diz que ela solta fogo pelas ventas. Isso. Mas não tem cabeça. Tem monstro maneiro, cara. Você não sabe quais são, mas com certeza tem. Tem o Richelli, que era o Boto, né? É toda maneira como você interpreta, né, cara? Cerveja mijoca. Esse puta que pariu, meu irmão. É terror psicológico isso aí. Tem o café toco também, que é psicológico. Café toco. Tem um bicho que é um monstro também que tem aqui na fauna brasileira, que é o papacu da cara roxa. É um monstro terrível, cara. E tem um parente que é o papacu rasteiro, né? É foda também, porque esse vento nem percebe. Quando viu, já foi. Seu desgraçado que tá em extinção, que é o papacu. Que é o quê? Em extinção. Como é que é? Olha de novo. É o papacu da bunda gorda. Papacu da bunda gorda. Você tá maluco, cara? Cara. Papacu da bunda gorda. Cara, que maluco. Vamos lá. Ai, cara. Vamos falar de filmes de monstros, os melhores, os mais clássicos. Deu a louca nos monstros. Não, pô. Caralho. Tem um que é muito legal, que é aquele Cloverfield. É bom. Cloverfield é legal, aquela correria e tudo, aquele mistério. Uma pena quando eles mostram um monstro, né? Exato, o monstro, né, em si mesmo não é tão legal. Se você se propôs a fazer um filme inteiro que você não mostra o monstro, não mostra o monstro, porra. Quando mostrou o monstro, você... Ah, então, era isso. É, justamente o que eu falei sobre Cthulhu. Inclusive, o monstro é estilo Cthulhu. É, com certeza. Veio do mar e tudo. Só que esse faz alguma coisa, né? Ele destrói tudo, pelo menos. King Kong é um monstro? É um filme clássico de monstro, cara. Bem lembrado. Inclusive, olha só. Se você olhar o King Kong lá de 1933, seu queixo vai cair. Se você colocar sua mente naquela época, você vê os efeitos especiais, cara, é algo inacreditável. A gente, hoje em dia, não viu uma revolução como a galera daquela época viu com King Kong, entendeu? Um filme que é icônico até hoje. Teve mil filhos, né, cara? E o curioso é que o King Kong, de acordo com as versões, ia crescendo o tamanho, né? Você já percebeu? Nesse último agora do Peter Jackson é muito maior do que o original, né? É bem maior. Mas é menor do que o dos anos 80. Aquele com a Jessica Lange era gigantesco. É, aquele era grande. Aquele era gigantesco. Na década de 70 eles fizeram um outro King Kong que ele sobe o World Trade Center, né? Que era novidade. O World Trade Center, ele... Mas é horrível esse filme. Péssimo. Por mais aterrorizante que o King Kong seja, o fato dele ser um gorila gigante ainda é tranquilizante, cara. Por quê? Porque se ele fosse um chimpanzé gigante... Aí sim é o seu terror, cara. Muito mais sinistro que o King Kong era o João Grandão, que ainda era cor-de-rosa, né, cara? Era um gorila gigante mangueirense, né, cara? Mangueirense, pode crer, cara. Mangueirense. O tubarão seria um monstro? O filme do tubarão é um filme de monstro. Não, mas ele tá falando do tubarão. Ah, o tubarão. Era um tubarão branco gigantesco que saía da água. Aí você vai ter que incluir Frankenstein Jr., Mas o tubarão é um filme de monstro, um dos melhores, né? É um animal, mas ele é tratado como um monstro. Aliás, o Spielberg, ele é mestre em fazer isso, porque O primeiro longa-metragem dele chama-se Encurralado. É um filme de monstro. Só que o monstro é um caminhão. Calma, calma. Caminhão não é um monstro. Não, olha só. Ele trata o caminhão como um monstro, entendeu? Porque o cara não tem explicação. O caminhão fica perseguindo o cara. Ele nunca mostra o motorista do caminhão, entendeu? Ele mostra no máximo a mão do cara dirigindo. Ele fala, eu tava tratando o caminhão como um monstro. Se eu mostrasse o motorista, eu destruí o mito do caminhão ser um monstro. Tanto que quando o cara consegue fazer o caminhão derrapar e cair a ribanceira, ele faz a morte do caminhão, né? O óleo vazando, é o sangue, o pneu parando de girar, ele já fechando os olhos, e tem um negócio, um som lá que parece a respiração dele. Então, ele fez um filme de monstro com um caminhão. Isso é muito maneiro pra quem quiser ver esse filme. Década de 70, primeiro longa-metragem de estudo. Cara, pra alguém hoje em dia curtir esse filme... Não, cara, cara, é legal, cara. Tem que estar em muitas drogas, cara. Não, pode estar no estado... É maneirinho. Porra, cara. O cara fez um filme dos Transformers, um Decepticon que não se transforma. Que não se transforma. É isso. Exatamente. Esse boom, né, de filme de monstro alcançou seu ápice na década de 50. Uhum. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve a história das bombas nucleares, tudo. Então, a parte da radiação se tornou a grande história do momento. Então, tudo era motivo pra ter monstro, cara. Então, vazava radiação aqui, tinha mosquito gigante, ou mosca gigante, ou tudo gigante. Aranha gigante, formiga gigante. Tudo gigante. Tomate gigante. Caraca, tem um filme sinistro das minhocas gigantes. Então, se quiserem procurar, se tiverem alguma locadora aí, Holtz, que vocês têm acesso, vem aí, filmes da década de 50, vocês vão ver um montão de filmes. O Dudu veio pra porra do Nerdcast de monstro e o cara não me fala de um monstro, cara. No folclore brasileiro tem uma porrada que eu tenho que usar, média, mas não vou dizer. Na década de 50 era o festival de monstros, você vai e procura e se vira. Não. Eu vou dar um monstro muito bom da década de 50. Filme de 57, chama-se The Giant Claw. É um pássaro gigante, tipo um condor gigante. E aí é engraçado, eu vi isso no vídeo do James Rolfe lá, o Nintendo Nerd, falando sobre o filme de monstro. Ele mostra uma série de clipes que as pessoas não tinham referencial nenhum pra tentar explicar o que era o monstro, né? Era um pássaro, imagina um condor gigante, né? E aí os caras ficam o filme inteiro dizendo que o porra do monstro é tão grande quanto um navio de guerra. Os caras ficam as big as a battleship, a flying battleship. But something as big as a battleship. Like we're hitting a battleship. A bird as big as a battleship. Big as a battleship. Flying battleship. Flying battleship. Flying battleship. Flying battleship. Flying battleship. Flying battleship. Big battleship. E aí o cara falou de caralho, meu irmão. Olha pra porra do bicho de asa aberta. Os caras só conseguiram comprar aquilo a um battleship, porra. E é um filme muito tosco. O monstro nem é stop motion, ele é um puppet, né? E tu quer que o povo veja isso, cara? Pouco de quê? É porque a maioria dos filmes de monstros, eles simplesmente pegam animais e transformam eles. E aumentam eles, exatamente. São animais gigantes, né? Kong Kong é um gorila gigante. Condor do Jovem Nerd é um condor gigante. Em compensação, a genialidade no Monty Python deixou o coelho pequenininho, né, cara? Exatamente. E os tomates assassinos? Os tomates assassinos já tem uma mutação, aí, né? Aí é uma boa. Os tomates assassinos, depende. No primeiro são tomates gigantes, né? No segundo, eles já viram Rambos. Nessa linha, o melhor filme de monstro é, você sabe, né? São os Palhaços do Espaço. Vocês já viram falar desse filme, né? Passava muito esse filme é muito bom. Não, são os palhaços, são alienígenas, né? Então eles vêm e começam a matar todo mundo, os parques de diversões, o caramba. Agora, a melhor é a justificativa pra esses palhaços existirem. Os caras falaram, não, os palhaços são alienígenas que estiveram na Terra há muitos anos atrás, e daí que vem o mito do palhaço, dos alienígenas que eram palhaços. Isso é o melhor, cara. Porra, cadê o monstro, porra? Os palhaços eram os monstros, tinham dente, o caramba, matavam todo mundo. Que pariu. É porque realmente nos circos do Brasil é difícil você ter um palhaço com dente, né, cara? Tava no circo. Pô, eu sou o querido Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. Também escreveu um livro sobre monstros chamado The Lost World, em 1912. Bom. Não é o Lost World do Spielberg, do Jurassic Park 2, que também é um filme de monstro, Jurassic Park, muito bom. Ele é antecessor, fizeram um filme em 1925 que é antecessor até o King Kong, e a história é muito parecida. Só que as pessoas vão pra Amazônia, e na Amazônia tinha um platô lá que era habitado por dinossauros. Era meio Elo Perdido. Era, exatamente, né? Teve até uma série recente que passou até, acho que na SB, na Bandeirantes, algum canal que passava, que era exatamente em cima do original, do mundo perdido dele. A série é boa. Sabe o que deu um monstro que volta e meia tá no Discovery Channel? No History Channel. É a porra do pé grande, cara, o Sasquatch. É verdade, Sasquatch é um monstro que tá aí, né? Ninguém pega. E tem uma porra de uma filmagem, cara, de um maluco andando que nem o Sasquatch com uma roupa de coisa lá, e eles gastam horas e horas de documentário pra descobrir se era um cara vestido ou se era o Sasquatch mesmo. Porra, meu irmão. Eu odeio essa série Monster Quest, sabe por quê? Porque os caras ficam realmente uma hora lá enrolando com muito de fitas e tal. Não chegou nem à conclusão. E aí, no final, todas as evidências dizem que talvez. Né? Ninguém chega a conclusão nenhuma, nunca. Né? Então eu não assisto mais pro programa de Monster Quest, não assisto programa de OVNI também, que também ninguém chega a conclusão nenhuma. Ou de espírito também, que eles vão pra casa, vão procurando e falam, eu acho que eu ouvi alguma coisa. Não sei se é verdade ou não. Nunca chega à conclusão. Mas... Outro filme de monstro, The Stuff. Porra! É sinistro, cara. Não, né? Um trauma monstro, de infância. Um era um iogurte, né? Era. Era uma gosma que saía da terra. Era tipo uma gosma lá. Era um Frozen. Era um Frozen. Era. Não veio no meteoro essa porra? E os caras fizeram um iogurte dessa merda? Isso aí. Ele comia as pessoas por dentro, o iogurte, não era? Nesse ramo gastronômico, a gente pode ligar também o monstro do marshmallow do Ghostbusters. Esse é um monstro muito clássico, com certeza. E tem a mosca também. Cara, a mosca é um dos melhores filmes de monstro. Porque é uma agonia. A primeira vez que eu vi a mosca, eu fiquei, cara... Você fica arrasado. Um nojo, cara. Tu vive o sofrimento junto com o cara, né, na Exato, mosca. Exato, cara. Caralho, falar um filme que nem a mosca, tem o não sei qual era o nome, Homem-Cobra, uma parada assim, que o cara também vai se transformando em cobra aos poucos. Clássico do SBT também, passava direto. isso pode aí. Pode crer, pode crer. Homem-Cobra. Porra, mas isso aí é um filhote da mosca, né, cara? É anterior. Não é possível. A mosca é bem antiga. A mosca original é preta e branca. A mosca chama a mosca da cabeça branca. Eu não sabia. É verdade. Branca, bem antigão. É branco. E ele não chega a fazer toda a transformação. É metade só que vira mosca, outra metade humana. Ele fica quase um abelhão. Isso. E daí ele tem que achar outra mosca que é metade humana, metade mosca. Que daí é uma mosquinha que tem o resto do corpo dele. Puta! E aí ele faz o quê? Aí cortaram, porque censurando o Dejo. Já falou da coisa, tem que falar do filme lá do Kurt Russell. Enigma de Outro Mundo. The Thing. É, alienígena, monstro, né? Seria um monstro do espaço. O filme de monstro recente bom, Stephen King, A Névoa. Rola uma névoa na cidade toda e quem tava no supermercado tranca as portas porque... Quem tá na névoa começa a morrer, gritar, morrer, explodir. Tem, na verdade, dois filmes. Você tem o The Fog, que era uma nuvem que vinha e a nuvem matava todo mundo. E tem esse The Mist. Mas não é a nuvem que mata. Rola os monstros na nuvem. Era bem mais interessante, que era exatamente isso. Você tinha criaturas dentro da... Tu saía lá, tem hora que os caras têm que sair pra ir no posto de gasolina do lá pegar alguma porra. Pega pra capar, cara. Nego, é uma tensão total. Os bichos veem tudo que é jeito. Tem vários tipos de monstros. Cara, é muito maneiro. Deixa eu falar um negócio, a gente tá esquecendo, é uma gafe irreparável, precisamos falar do monstro do Lago Ness. As lendas dos monstros modernos, sim. Que seria um dinossauro, né? É, plesiosauro. Cara, assim, essa lenda do monstro... E se for visto em relação àquele filme Amazonas na Lua, ele era também o Jack o Estripador. Então, olha só, o monstro do Lago Ness só pegou porque veio aquela foto esquisita numa época que não existia Photoshop. Porque hoje em dia não pega mais nada, né? Essa coisa de foto esquisita com monstro, com bicho, com espírito, com alienígena. Não pega. Pega. Todo mundo... A preguiça pegou, porra. É verdade. Mas a preguiça tava bem feita. Mas a porra da foto do monstro Loch Ness é um negócio borrado lá no fundo que você vê. Sei lá, qualquer coisa, né? Podia ser uma montagem, podia ser também qualquer coisa. Um papelão gigante. Não? Agora, se você tava preocupado de esquecer o monstro do Lago Ness, tu sabe que a gente vai esquecer muito mais coisa do que a gente realmente falou, né? É, Porra, pelo amor de Deus. Ele vai ser apedrejado na rua. Vai ter que fazer um segundo programa, porque a galera vai vir com tudo, né, cara? Eu quero saber quais são os monstros que faltam. Já que você quer saber qual que falta, eu pergunto pra você. E o Tarrasque, hein? Ah, o Tarrasque. O Tarrasque é maneiro. O Tarrasque é o maior monstro do RPG, não é? Super valorizado. Não, não é não. Não é não. Eles foram... Olha só, vou te dizer o que aconteceu com o Tarrasque. Eles foram reduzindo o poder do Tarrasque com as edições. Por isso você tá dizendo que é super valorizado. Por que você acha? Alexandre, qualquer dragão Great Wyrm dá porrada no Tarrasque. Mas é porque os caras foram podando a porra do Tarrasque. Na minha época, o Tarrasque... É o matador de dragão. O principal prato dele era dragão vermelho. A primeira descrição, a cabeça dele saía da estratosfera. Ah, tinha um grupo que eu conheci que o Tarrasque, eles não sabiam que o Tarrasque regenerava a partir da cabeça, né? Então, os caras cortaram a cabeça do Tarrasque, esperaram um tempo e tal, fizeram uma, no castelo dos caras, fizeram uma espécie de, como você bota um bicho empalhado, sabe, a cabeça? Uhum. Aí ficou um tempo lá, cara, daqui a pouco o bicho começou a regenerar, cara, destruiu o castelo inteiro, cara, aí foi saindo assim. Mas eu vou te dizer que eu acho que os mestres de minhas campanhas, eles supervalorizavam o Tarrasque mesmo. Mas é besteira, porque não precisava supervalorizar. Não, mas eles aumentavam tudo. Ele tem 6 ataques, porra. Não, então, é um bicho sinistro. É o Cthulhu que faz alguma coisa. Nossa, pronúncia do Cthulhu. Voltou. Eu não sei, eu nunca vou aprender a falar essa porra. Jovem Nerd, fala chiclete. Ah, é. Muito bom. Fala aí, chiclete.